Cantar o amor é tão belo, viver o amor é o que nos une. Esse amor que tudo pode suportar, vive sem medo de errar, pois da pessoa certa ao lado está. Ela luta as minhas lutas, regozija na vitória. Ela sente a minha dor, ela é a mulher que Deus preparou para mim. Amor.